Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Este é o programa que a Rádio Interweb vai provar sempre de terça a sexta-feira entre as 20h30 e as 21h. E como já vem sendo habitual desde maio deste ano, aqui na Rádio Interweb, às sextas-feiras, o Musicália dedica-se aos principais hits da música de dança dos anos 90. E hoje não vai ser exceção. Atenção, até porque hoje temos uma grande seleção musical. Vamos começar com Get Ready, dos Two Unlimited, ainda música americana. Prayer de Alexia, e para acabar, No Times to Waste, No Times to Waste, a música que nos traz nem mais nem menos do que os Teaspoon. E são estas as três primeiras músicas que vai poder escutar já de seguida nesta emissão do Musicália para a noite de 6 de agosto de 2010. Everything is free. It used to be so careless, as if I could. ligado na sua antena web. Continuamos com muita música para balançar neste Musicália. Chamo a atenção para o facto destas duas músicas que se seguem serem verdadeiramente bombásticas. A primeira é dos N-Trance, Set You Free, e depois N-O-K-E, ou melhor, Noki, e o tema que lhe apresento chama-se Naná, simplesmente Naná, mas é uma coisa fenomenal. Esta música é de arrebatar. E portanto prestem atenção, porque foi um grande sucesso da década de 90, mais precisamente da primeira metade da década de 1990. Quando eu voltar, vamos ver, vai ser para as despedidas, mas até lá há mais uns minutinhos de dance music para curtir. Chegamos ao final de mais uma edição do Musicalia. Vamos ficar agora com uma musiquinha para acabar em grande. Nancy com Love Is. É uma grande música para uma grande tarde, uma grande noite de verão. Agosto, 6 de agosto de 2010. Da minha parte é tudo. Estou de volta na próxima terça-feira para mais uma edição do Musicalia. Até lá. E eu espero que tenham um ótimo fim de semana. Que curtam à brava os próximos dias que aí vem de muito calor e para aproveitar com muita energia. E vamos então ficar com esta fantástica melodia, Nancy com Love Is. Até terça-feira.